Vejo que no mundo existe rancor. As coisas materiais não têm valor. Há enganos, traições nos corações. Enfim, olho e contemplo só desilusões. Vidas que sem direção vagueiam. Errante caminha a humanidade, sempre inclinada às maldades, com ódio semeado nos corações, usurpando a serenidade do seu irmão.